Foi constituída uma comissão de avaliação, onde também houve a importante colaboração de todos os clubes do Conselho, que nomearam um representante de cada um deles para apresentarem as propostas dos nomeados e, mais tarde, fazerem também a votação daqueles que serão depois distinguidos nesta gala. Dizer-vos que a gala irá ter vários homenageados, mas também temos uma grande alegria pelo número de atletas e de outros agentes desportivos que, não sendo premiados, foram nomeados pelos clubes, o que também revela que internamente essas pessoas e esses agentes já são uma referência em cada um dos clubes. Portanto, não podem ganhar todos, como em qualquer gala ou em qualquer distinção acontece, mas sabemos que são vários aqueles que se vão distinguindo nas diversas modalidades e nos diversos clubes desportivos. Nunca é fácil avaliar, nunca é fácil selecionar, mas penso que o processo correu bem, porque foi um processo aberto, democrático, onde cada um dos clubes, através dos tais representantes, como referi, apresentaram os seus nomeados, apresentaram as justificações para os terem nomeado e depois, entre todos, foi feita a votação e há sempre alguém que se distingue mais do que outros. É assim, normalmente, não querendo dizer que todos os outros são perdedores. Aliás, este modelo de gala também tinha este objetivo. Nós sabemos que, dando um exemplo daquilo que se passa no futebol, a Bola de Ouro, por exemplo, onde existem vários nomeados e depois são apresentados esses mesmos nomeados e só um é que vence. Como aqui temos muitos jovens da formação, não me pareceu, e a Comissão também depois assumiu também essa posição, não nos pareceu ser o mais correto termos vários nomeados e depois só um deles poder vencer e sairmos daquela gala com crianças ou com jovens tristes porque estavam nomeados e não venceram. Assim, o processo de nomeação e de votação foi feito de forma interna nessa tal Comissão de Avaliação, e à gala chegarão apenas os premiados. E assim não teremos a tal situação de tristeza, porque não é isso que se pretende. Pretende-se apenas um dia especial para o desporto do Conselho.